mais uma vez, nesta oportunidade, deste dia. Quero registrar minha gratidão ao Senhor nosso Deus por nos conceder esse dia como um presente, esse fim de semana, na verdade, esse pacote da graça de Deus, nos dando o privilégio, a bênção de estarmos juntos para adorá-lo, invocá-lo, mas também para recebermos a sua preciosa palavra. Como tenho feito, como fiz já em outras, ontem à noite, hoje de manhã e à tarde, eu sou de uma região chamada Barra de São Francisco, uma cidade chamada Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, região noroeste do estado, mas eu não sou da cidade, eu não sou um homem urbano. Hoje eu vivo no contexto urbano, mas eu sou um homem do campo, sou um caipira, cresci na fazenda e fiz tudo que um homem do campo faz dentro da nossa realidade. Meu pai era vaqueiro, trabalhava com gado leiteiro, e ele sempre foi o meu herói, aquela figura forte, né? Transmissor de valores preciosos, que eu tenho alta conta do meu pai. Então, quis ser vaqueiro, aprendi a tirar leite, cavalgar, essas coisas que o homem do campo faz. Trabalhei com lavoura de café com nylon. Minha mãe hoje tem um sítio na região. E, de quando em quando, eu vou para lá de férias com os meus filhos, porque gostamos muito dessa região, da zona rural, né? E, na minha juventude, eu fui para Vitória, onde conheci minha esposa. E casamos rapidamente, né? Eu tinha 18 anos, para você ter uma ideia, e ela tinha 17, éramos dois adolescentes, e Deus nos deu três filhos. Quando casamos, nós não éramos cristãos ainda, mas Deus nos alcançou quando nós tínhamos 23 anos. E Deus nos deu uma filha, tem hoje 24 anos, um filho com 19 anos, o José Henrique, a Diana com 24, e o João Henrique, que tem 6 anos. Desde que o Senhor Deus me alcançou, eu sabia que o Senhor Deus estava me chamando para o ministério. A coisa se desenrolou e o reverendo Hernandes, pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória, juntamente com o conselho e depois o presbitério, me enviaram para o seminário de Belo Horizonte, onde me formei em 2007, dezembro de 2007, e fui convidado naquele mesmo ano, no meio do ano de 2007, para retornar para auxiliar o reverendo Hernandes e ao conselho da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Tem sido uma grande bênção para a minha vida, para a minha família, aprender com os homens de Deus que ali pastoreiam a igreja, me refiro aos presbíteros docentes, reverendo Hernandes, Jailton e outros que já passaram, e também os presbíteros regentes, os quais são os meus pastores que me ensinam verdades preciosas no ministério. Uma alegria partilhar com você a palavra de Deus nessa noite. Ontem à noite, eu partilhava com os jovens, com os presentes aqui, o Salmo 73, falando como que as nossas crises são vencidas, né? Como os nossos dramas são curados, né? Quando a gente começa, quando nós ficamos seduzidos, encantados pelas coisas do mundo e quase caímos, então como que Deus trata o nosso coração, mostrando a realidade vindoura e como que isso trabalha o nosso coração de tal modo que o salmista conclui falando: olha, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a esperança da minha alma e a minha herança para sempre. Então esse homem conclui o salmo de uma forma completamente diferente da forma como ele começa a contar o seu testemunho. De manhã, falei do Salmo 23. Falei que, dentro de uma realidade de medo, de incertezas, nós podemos olhar para o futuro, porque Deus vai nos dar sua bondade e misericórdia. Já o fez e continuará a fazê-lo. E agora, à noite, à tarde, na verdade, eu partilhei com os irmãos, aí não o Salmo, aí eu partilhei o texto da primeira carta de João, capítulo 2, primeiro. Mas agora eu volto para o Salmo, Salmo 13. É um salmo precioso que Deus tem abençoado muito meu coração, minha alma, tem alimentado muito a minha alma e a minha família com esse texto na jornada da fé, dos sofrimentos que surgem, das perguntas que fazemos e como nós encontramos alento neste salmo. Eu me considero um pregador de todo o desígnio de Deus, irmãos, mas tenho partilhado com vocês nesse fim de semana alguns salmos, né? Então, o Salmo 13 diz assim, assentado como vocês estão: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Vamos juntos? Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Não sabemos, irmãos e irmãs, com precisão, quando este salmo foi escrito, quando essa oração feita pelo rei Davi, em que circunstância especificamente ele estava, quando essa oração brotou da sua alma, e nesse grito da alma do seu coração, ele busca a Deus, fazendo essas perguntas a Deus, mas ao mesmo tempo, porque as perguntas a Deus não é sinônimo de falta de confiança, ao contrário, este homem vai evidenciar que o seu coração está confiante em Deus, mesmo diante das tormentas da vida. E ele termina com este elemento nobre da gratidão. Eu tenho motivos para cantar, Deus. A coisa está feia mesmo para o meu lado. Não está fácil, mas eu tenho muitos motivos para cantar louvores a Deus, porque Deus me tem feito muito bem. Alguns irmãos, arriscam em dizer, eu disse que não dá para precisar, mas alguns se arriscam e dizem, não, este salmo, essa oração do rei Davi, foi feita por ocasião quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, aquele rei dominado pela ira, pela inveja daquela canção em que as pessoas, né, cantaram para Davi, e uma espécie de diminuição de Saul, e ele então fica furioso, possesso pela raiva, e decide matar Davi. Então alguns irmãos entendem que é durante essa perseguição que ele então fez essa oração. Outros dizem, não foi nessa época. Foi na época em que o filho de Davi, Absalão, tentando usurpar o seu trono, arma aquelas emboscadas e persegue o pai. O pai na velhice, Davi tem que sair do palácio, tem que sair da sua casa e dormir ao relento, ao frio, perseguido, já um homem, já idoso. E Absalão no encalço dele. Então, alguns irmãos dizem, foi nessa época. Eu sou da opinião que não dá para precisar mesmo quando foi. Mas uma coisa eu sei, e você há de concordar comigo, era um tempo difícil. Era um tempo de calamidade. Era um tempo em que a alma desse homem estava gemendo diante da crise que ele estava enfrentando. E certamente tinha algum aspecto de perseguição, sim. Porque ele mesmo faz a pergunta falando dessa situação. Meus irmãos, e nesta oração do salmista, ele, no primeiro momento, ele como que se sente sozinho, desamparado. Coisa que tantas vezes nós também, na nossa caminhada, temos a sensação de estarmos sozinhos. Essa não é uma experiência isolada de Davi. Essa não é uma experiência isolada dos crentes da antiga dispensação. Essa é uma experiência de todos os crentes, de todas as épocas, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, alguns com a intensidade maior do drama que vivencia, das angústias que assaltam o coração, das tristezas que vêm, das lágrimas que rolam. Mas essa é uma experiência minha e sua também. Talvez você já viveu uma experiência semelhante, talvez não da mesma natureza, e talvez esteja vivendo, talvez você veio para este culto nessa noite, você crê no Senhor nosso Deus, você ama o Senhor, mas você tem se sentido sozinho, sozinha na sua caminhada, por conta daquilo que você está vivenciando, por conta daquilo que você tem experimentado na alma e na carne. E então as perguntas brotam, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Talvez você nunca verbalizou numa reunião de oração ao lado do irmão ou da irmã, orando com o presbítero ou com o diácono, essa oração. Mas lá no fundo você gostaria de abrir a boca, escancarar a alma diante de Deus e dos irmãos e dizer, até quando? Não aguento mais. Eu não dou conta não, Deus. Não dou conta é coisa de mineiro. Mineiro que fala assim, né? Não dou conta. Até quando, Senhor? Sabe por que nós nos sentimos assim, irmãos? Porque nós somos finitos. Nós estamos confinados num espaço. E às vezes, especialmente dentro dessa cultura que nós vivemos, quando as coisas acontecem de modo muito rápido, com uma velocidade incrível, os processos, né, que transformam a sociedade acontecem numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar tudo que acontece. E nós vamos sendo doutrinados, e quando os dramas chegam, a gente deseja que Deus também, da mesma forma como você vai no McDonald's, Deus também imediatamente resolva o seu problema, porque senão você entra com processo. E sabe por que acontece isso? Porque nós temos sensação. Algumas coisas na vida, enquanto seres humanos, eu não descarto. Por exemplo, sensação, intuição. Eu as tenho, você as tem. Não é verdade? Às vezes nós temos sensação. Porém, sensação não reflete a realidade dos fatos como eles são. O fato de, em algum contexto, em alguma circunstância, eu me sinta sozinho, desamparado, isso não quer dizer que Deus não está comigo. Por que que eu posso dizer isso? Porque quando nós cremos, diz a Bíblia, que Deus nos selou com o seu Espírito e nos deu o seu Espírito como penhor da nossa herança. Você pode até não sentir, quando você entra no culto, você já ouviu certamente, você talvez já teve essa sensação, olha, Deus efetivamente está nesse lugar, eu senti uns arrepios, umas coisas gostosas aqui hoje, mas quando você não sente, Deus também está. Presença de Deus não é baseado no que eu sinto, é baseado na promessa do que ele fez, ele penhorou a sua palavra. Mas nós nos sentimos desamparados. Isso é uma experiência nossa. Nós temos intuições, que alguns irmãos nossos pentecostais às vezes chamam de revelações. Mas são coisas que a gente sente. E a gente intui. Eu tenho. Algumas eu considero, outras não. Mas aqui esse homem está tendo essa sensação. Esqueceste-ás de mim para sempre, Deus? Até quando ocultarás de mim o rosto? E por que que ele se sente assim, irmãos? Por conta de quê? Dessa sensação. Vejam que este homem de Deus, ele vai elencar aqui 5 perguntas a Deus nessa oração. 5 perguntas. Das 5, 4 aparece a preposição e o advérbio. Até quando? Por quê? Vem para expressar ou trazer essa ideia de tempo esticado, tempo demorado, tempo que vai se esticando, esticando, esticando, e aquilo que nós temos enquanto expectativa e desejos não ocorrem. O drama vai ficando ainda mais agudo. As coisas vão ficando mais dramáticas e você começa a sofrer dentro dessa questão que nós chamamos de tempo. Até quando Deus traz essa ideia? Esse tempo que se prolonga como, e que se estica como um elástico. Dessas perguntas, você vai perceber que, conquanto todas elas sejam endereçadas a Deus, entretanto, 2 têm relação diretas com Deus, 1 relação direta consigo mesmo, e a última, o versículo 2, tem relação com o outro. Tudo dentro dessa questão do tempo. E então, para fins didáticos, eu vou dividir essa oração com você, mostrando 4 aspectos dessa oração. O primeiro aspecto é esse aspecto que expressa a aflição da alma. E que esse homem se queda diante de Deus, e ele fala com Deus, e ele ora ao Senhor nosso Deus, e ele deixa transparecer a sua aflição. Ele é crente, ele ama o Senhor. Ele sabe que o Senhor é bom, mas aquilo que ele está experimentando naquele momento, naquela circunstância, fez com que ele honestamente fizesse essa oração a Deus. E então ele dirige essas orações a Deus, e as 2 primeiras ele fala assim: esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Irmãos, dentro daquilo que eu falei com vocês de sensação, vivendo na zona rural, a ideia que eu tinha é que o tempo era longo, o dia era comprido demais, a gente levantava cedo demais, muito trabalho, e as noites também eram longas, porque nós dormíamos também cedo. Então, era uma coisa que a gente tinha essa ideia, o tempo é longo. Mas hoje, vivendo em Vitória, sabe qual é a ideia que eu tenho? Que o tempo passa rápido demais, eu durmo tarde demais, levanto cedo demais, vou para a igreja, chego em casa, minha esposa, e aí, como é que foi seu dia? Eu falo improdutivo, não consegui fazer tudo o que precisava fazer. Parece que não rendeu. Eu atendi, eu conversei, eu li, estudei, mas coisa parece que ficou emperrada. A sensação que eu tenho hoje é outra. Mas alguns momentos, você certamente já vivenciou, quando você está vivendo numa circunstância boa, num contexto agradável, harmonioso, em que acaba aquele momento, o que, que você tem? O tempo passou rápido demais. Ah, como nós gostaríamos que os momentos de celebrações durassem a vida inteira, né? Seria bom demais. Está lá Moisés com o povo encurralado, o mar vermelho na frente. Faraó com seu exército atrás, e o povo encurralado. O povo está em desespero, o povo fala com Moisés, seria melhor ter ficado no Egito. Tirou a gente de lá para morrer aqui? Lá a gente tinha comida. Era melhor estar debaixo. Ô, gente, a gente corre o risco de se acomodar, de nos acomodarmos com situações ruins, hein? Às vezes a gente acha que é melhor estar debaixo do chicote de Faraó do que ser liberto. Aí Deus fala com Moisés, Moisés, por que clamaste a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, toque nas águas. E o povo passa, e aí Moisés canta e faz aquela canção, cantai ao Senhor, ele canta os feitos de Deus, ele fala quem é Deus, e Miriam também convoca as suas irmãs, e há uma cantoria. Mas, de repente, Deus, pela instrumentalidade de Moisés, leva o povo para o deserto de Sur. Deserto de Sur não tem água, é 3 dias sem água, imagina só. 600 mil homens saíram do Egito, sem contar as mulheres e as crianças. Qual era a sensação de Moisés no que tange ao tempo ali? Quando está cantando, o mar vermelho se abriu, ah, coisa boa demais, Deus venceu o cavaleiro, enterrou os carros de Faraó, Deus é poderoso, e aí o povo vai para o deserto, e o povo, 3 dias sem água, é muito ou é pouco? Depende da ótica, né? Mas sabe como a gente acha que o tempo está demorando demais? É quando o drama, quando o problema chega. É quando o ente querido fica enfermo. Ou quando a doença assalta nós mesmos. E nós somos abatidos por ela. O nosso físico vai sendo solapado pela enfermidade, por situações que vêm e vai nos golpeando. E aí a sensação é, até quando, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Não vai reverter essa situação, não. O Senhor escondeu o rosto de mim, o Senhor não... E sabe o que, é que você vê, que você escuta? O silêncio do céu, som algum se ouve. É maravilhoso ler o livro de Jó, porque você conhece o começo, o meio e o fim. Glorioso. Mas pergunta para Jó como é que era. A quantidade de perguntas que aquele homem fez a Deus. E quando Deus resolve responder, faz pergunta para ele. Aí ele... Minha resposta para você, Jó, é outra pergunta. Onde você estava quando eu criei tudo? Aí, Jó, isso me deixa embaraçado, né? Esse homem está falando com Deus, no seu drama. Veja que a outra pergunta tem relação com ele mesmo. Ele fala assim, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Irmãos, uma coisa é você acordar triste. Você não tem uma razão, mas acordou triste. Né? Mulher acordou triste, o marido pergunta, o que houve? Mulher, não sei. O que houve, meu amor? Não sei. Pergunta para o filho, está indo para a escola, o menino está triste. Por que você está triste? Não sei, estou triste. Mas depois de 2 horas, depois de um bom café da manhã, de reencontrar os amigos, o trabalho, na escola, na faculdade, você está feliz da vida. Agora, uma coisa é quando a tristeza vem, traz a sua bagagem, encontra em seu coração um espaço para morar, e ela diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ela insiste em ficar um dia, e não é patologia, não. Não é uma doença, não. Não é depressão, é tristeza mesmo, porque a gente fica triste. Mas o drama é quando a tristeza insiste em ficar, em morar no nosso coração. Mesmo que você não se renda, mesmo que você não se curve, mesmo que você não jogue a toalha, você reluta, mas ela insiste em ficar. Aí o tempo parece que é longo demais. Até quando, Deus? Até quando a tristeza vai insistir em permanecer? Essa semana eu fui numa oficina e eu, quando o recepcionista me acolheu, Eu falei com ele, eu quero te presentear com a literatura, eu quero abençoar a sua vida. Eu tenho aqui duas literaturas, uma oração, a chave da vida vitoriosa, e uma sobre a alegria, a celebração do coração. Aí ele parou e olhou para mim, eu preciso de alegria, porque tristeza eu já tenho tido muitas. Tristeza que permanece, tristeza que se aloja, tristeza que vai nos atrofiando, que vai roubando a nossa alegria de viver. Este homem de Deus está vivendo isso. Mas ainda nesse primeiro aspecto da oração, ele também vai fazer uma pergunta que tem relação ao outro, a Deus, a ele mesmo e ao outro. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Você já teve, irmão, alguma inimizade, alguém que, por uma razão que não foi você que criou a tensão, mas, de repente, a pessoa tornou-se seu inimigo, sua inimiga? Você não entende, não há trégua, não há um lençol branco para sinalizar que é tempo de paz. A pessoa não está interessada em reconciliar, ela quer guerra, ela quer briga. Você já deparou-se com uma pessoa assim? Conhece história assim? Às vezes é com o vizinho, às vezes é no trabalho, às vezes é dentro de casa. Aqueles com quem come conosco, que dormem na nossa casa, debaixo do mesmo teto, declara guerra. Às vezes é os filhos contra os pais, às vezes é o cônjuge. Familiar, gente do mesmo sangue, se tornam inimigos. E não há trégua. Não há espaço para reconciliação, não há espaço para perdão, há apenas perseguição e hostilidade. Esse homem, dentro dessa experiência, ele diz: até quando se erguerá contra mim o inimigo, Senhor? Esse é o primeiro momento, o primeiro aspecto da oração deste homem. Mas não é sinônimo de falta de confiança, nós vamos ver. O segundo aspecto é aquilo que eu tenho chamado de oração preventiva. Este homem, então, agora entra nesse segundo aspecto da oração. Ele fala assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Veja que este homem ora preventivamente, ele tem receio. Esse homem tem medo de perder a sensibilidade, esse homem tem medo de ser tombado, esse homem tem medo de que uma possível queda faça com que os inimigos zombem dele. E ele ora para quê? Para ser mantido, para ser guardado, para ser protegido. Meus irmãos, um alerta para nós aqui. Há muitas coisas que ocorrem conosco, não entenda que eu esteja passando a ideia de que a oração vai mudar Deus. Mas a oração é um instrumento que muda nós mesmos e, pela bondade de Deus, muda a realidade. A Bíblia está repleta de exemplos. E eu temo que algumas coisas que acontecem no nosso cenário brasileiro, na política, na economia, é porque a igreja evangélica brasileira não cumpre o seu papel de intercessora pelas autoridades. Quando foi que nós oramos preventivamente para que Deus tenha misericórdia de nós, mude o curso da nossa história? Deus tenha misericórdia. Quando foi que você orou por você mesmo, que tange a sua vida, para que Deus mantenha você, no sentido de ser uma testemunha autêntica e para que você não caia? Nós, no Espírito Santo, vocês viram, certamente, no telejornal, no mês de fevereiro, experimentamos um dos maiores dramas, talvez, da história do povo capixaba, Espírito Santense. Eu fico pensando, e aí, sabe o que aconteceu? Era mensagem para tudo que é lado. Vamos orar. Reúne a igreja para orar. Ué, mas agora que a crise se instalou, é para orar. Mas por que nunca oramos pela segurança pública do nosso Estado? Por que nunca oramos pelos nossos militares para que eles tenham uma vida digna, para que sejam reconhecidos? Não estou aqui dizendo que é certo ou se é errado, não estou querendo procurar o culpado. Mas estou dizendo que, como igreja, nós, às vezes, não fazemos aquilo para o que nós fomos chamados a fazê-lo. Não oramos preventivamente, este homem está orando preventivamente. Ele tem receio de que algumas coisas aconteçam com ele, e por isso ora. Por isso se queda diante de Deus e chora implorando o favor do Senhor. Precisamos orar, meus irmãos. Meu professor no seminário, foi pastor na igreja presbiteriana da Bahia, ele disse que ele contava que chegou um dia na igreja, numa reunião de oração, e tinha um irmão orando fervorosamente. E a oração era: Deus, manda a crise para a igreja. Manda a crise, Deus. Manda a crise para a igreja. Qual pastor, quem, qual presbítero, quem contar? E gente orando, pedindo problema para a igreja. E ele parou ali, pasmo, e ficou aguardando. E quando a irmã levantou, ele falou: minha irmã, o que está acontecendo? Por que a senhora está pedindo isso? Pastor, essa igreja só ora quando tem problema, então estou pedindo para Deus mandar problema. Precisamos orar pelo deleite de Deus, de estar na presença de Deus. Precisamos parar de sermos crentes danoninho, me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho, dá. Vamos deleitar em Deus. E orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Oração preventiva. Minha filha estava internada no hospital em Belo Horizonte, 10 dias na UTI, quando eu estava estudando. Era o meus dias, meu tempo dos porquês. Por quê, Deus? Até quando? Por quê? 10 dias no CTI, isso é noites longas, noites geladas. E meus colegas, isso no terceiro ano, meus colegas tinham uma brincadeira que eles começaram a fazer comigo no primeiro ano. E todos os dias eles faziam a mesma brincadeira. Isso vai desgastando. E você está com um filho no hospital, você vai... E eu tinha uma história, a voz do diretor que nos acolheu, e aquilo que tinha a ver com as provas, e era semana de prova. Não tinha essa, dizia o diretor, quando nós fomos acolhidos, não tem essa de trazer atestado, se a mãe morrer, se o pai morrer, não traz atestado não, que aqui ninguém abona a falta não. Então eu falei: meu Deus, estou no lugar de crente mesmo, mas... Então eu saía do hospital de manhã, minha esposa ia durante o dia, eu ia para fazer as provas. E um dia daqueles eu saía, uma noite daquela, eu terminei a noite cansado, exausto, e falei: Deus, hoje, se os meus irmãos fizerem aquela brincadeira comigo, não vai dar certo. Falei com Deus em oração, mas eu só informei, eu não orei preventivamente. Eu devia falar: Deus, mantenha os meus pés para não cair. Entrei na sala e os irmãos do Nordeste, faz parte do DNA o humor, né? Entrei na sala, um nordestino fez a brincadeira. E eu olhei para a cara dele e falei assim: como vai sua mãe, fulano? Agora imagina você, eu era um exemplo de piedade na sala. É verdade. Quando, porque alguém já disse o seguinte: enquanto você não diz as palavras, você é senhor delas. Depois que você diz, você se torna refém delas, né? Depois que eu disse isso, eu procurei um buraco para enfiar a cabeça, como um avestruz. Qual o caminho a seguir? Pedir perdão, né? O crente pede perdão, não é isso? É ou não é, irmãos? A gente falha com os irmãos, o que a gente tem que fazer? Seguir em frente? Não, pedir perdão, me perdoa, meu irmão. Pedir perdão, falei: ô, meu irmão, você me perdoe. Estou cansado. E aí eles atentaram também para a realidade do meu sofrimento, né? Poxa, pastor Fábio, durante esses dias também nós nem procuramos saber do seu drama, da sua luta. Mudou um pouco o cenário, mas eu não orei preventivamente. Às vezes a gente informa a Deus: Deus, ó, o caminho ali na frente é coisa, né? Ô, Deus, abre o caminho, pavimenta o caminho para eu seguir em paz e seguro. Este homem ora preventivamente. Mas, irmãos, há um terceiro aspecto dessa oração, como eu disse, que reflete a confiança do salmista. Quando ele diz, então, no versículo 5, no tocante a mim, veja, veja só a construção, vejam a espiritualidade desse homem, veja a maturidade desse crente, que chora quando tem que chorar, que geme quando tem que gemer, mas não deixa de ratificar a sua confiança em Deus. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo em que nós experimentamos nossos dramas, o tempo da nossa existência, da realização das nossas vocações, é uma excelente oportunidade para desconstruir os equívocos no que tange a fé e a esperança. Muita gente equivocada no que tange a fé, a confiança e a esperança. Mas também o tempo vem como uma excelente oportunidade para você ratificar suas convicções. E às vezes isso ocorre dentro de um contexto dramático. Porque, irmãos, uma verdadeira fé, só uma verdadeira fé resiste o fogo da provação. Só uma verdadeira fé resiste os dramas da vida que nós enfrentamos com lágrimas, com dor e, às vezes, abatidos diante da realidade em que estamos. Só uma fé robusta como este homem tem condição de, dentro desse contexto, falar assim: eu continuo crendo. Porque a fé cristã, meus irmãos, ela não fecha os olhos para a realidade sofrida da vida. A fé não faz de conta que o drama não existe. Nós não somos adeptos daquela ideia do positivismo. Não, o problema existe, mas é, né? Não, fulano, o problema existe, mas quando você for sair de casa de manhã cedo, sai com o pé direito primeiro. Que bobagem. Não tem isso. A fé olha para a realidade, a coisa está feia mesmo. É ameaçadora mesmo, as lágrimas estão rolando mesmo, mas ela então, pela graça de Deus, ela continua falando: eu continuo crendo na graça de Deus, eu não desisto, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Esse texto e essa forma de demonstrar confiança na graça de Deus, mesmo diante do drama, me faz lembrar da experiência vivida por Jairo, que vocês conhecem muito bem. Jairo tem uma filhinha de 12 anos, e ela está doente, ela está para morrer. E Jairo toma a decisão de procurar o Senhor Jesus Cristo. E ele procura o Senhor Jesus Cristo, e conta para o Senhor Jesus Cristo a situação, e o Senhor Jesus Cristo imediatamente diz: eu irei com você, Jairo. E Jairo sai, e o Senhor Jesus sai atrás dele, e os discípulos, e uma multidão. Expectativa no coração daquele homem de que aquela situação será revertida. Mas quando chega no meio do caminho, surge uma dona que vem sofrendo o equivalente à idade da filha de Jairo, 12 anos sofrendo de uma hemorragia crônica. Já tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro com os médicos, sem nenhuma solução. Vivendo à margem da sociedade, humilhada, escondida, distante das pessoas que ela amava. Mas, aquele dia, uma fé corajosa invade o seu coração e ela fala assim: se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. E aquela mulher, aquela fé, empurra aquela mulher para meio da multidão, no meio da multidão, e ela vai, e ela avança, e ela estica a mão e toca nas orlas da veste de Jesus, e Jesus interrompe a caminhada. E diz: alguém me tocou. E os discípulos: é claro, uma multidão, muita gente toca o Senhor, claro. E o Senhor diz: não. É como se estivesse dizendo: muitas pessoas estão me tocando, mas apenas uma me tocou com fé, porque eu senti que saiu virtudes de mim. E aquela mulher não pode mais ficar no anonimato diante daquele feito. E ela se declara e sai do anonimato e diz assim: fui eu, Senhor. E o Senhor diz: filha, tua fé te salvou. Mas, meus irmãos, e Jairo? Já entrou alguém na sua frente, na fila? Supermercado? Evandi, o tempo que tudo que a gente tinha que fazer no banco tinha que entrar na fila, né? Hoje tem os caixas eletrônicos. A gente ia fazer, entrava na fila do banco para pagar o talão de água, de luz, e depois chegava aquele gaiato, né? Que no Brasil recebe até como se fosse uma virtude, né? O esperto. No Brasil é como se fosse uma virtude. Ele chega como quem não quer nada, com três talões, de telefone, de água, de luz, e começa a papiar ali. Daqui a pouco ele mete a mão no bolso, tira o dinheiro e dava para o colega. Ô, gente, isso me deixava assim, só misericórdia para segurar a gente, né? Dava vontade de falar umas coisas para o sujeito. Mas ainda tem, né? Menos, graças a Deus. Aquela mulher furou a fila de Jairo. Jesus parou, interrompeu. Como que fica o coração daquele pai? Irmãos, e aí surgiram aquilo que eu chamo dos portadores das más notícias. Às vezes, na vida, quando você pensa que está ruim, pode ficar pior ainda. Os portadores das más notícias, eles estão em todos os lugares. Você vai trabalhar, vai pegar o metrô, o ônibus, chega lá na porta do seu trabalho, está lá o sujeito. Você viu como é que está o Brasil, rapaz? Você viu aí a notícia de hoje? Hein? Do Congresso, o que é que vai vir? Vai estourar a bomba aí, hein? Pelo amor de Deus. O cara só tem notícia ruim. Nunca diz que vai ter uma coisa boa, que o Brasil vai mudar, que nós estamos prestes a experimentar uma intervenção da parte de Deus. Só coisa ruim. Os portadores das más notícias chegaram para Jairo e falaram assim: Jairo, não incomodes mais o mestre. Tua filha morreu. E eles são impiedosos. Eles dão notícia assim. Não incomodes, não importunes mais o mestre. Tua filha morreu, Jairo. Acabou. Ah, meus irmãos, e o nosso Salvador, que é eterno, misericordioso, fita aquele homem e fala assim: não tema, Jairo. Crê somente. E a tradução do grego literal ali poderia ser: Jairo, não temas, continua crendo. Isso me faz voltar para este texto, para essa experiência vivida pelos nossos e pelo nosso irmão muito tempo antes, quando ele está vivendo um drama e ele fala assim: eu confio na graça, eu continuo crendo. Não são essas situações que eu estou enfrentando, não é a tristeza, os inimigos que me percebem, não é a minha sensação de que eu estou sozinho que determina a minha convicção que eu tenho em Deus. Meu coração se regozija em Deus, porque Ele já mostrou e já me deu grande salvação. Eu confio na graça. Eu confio na graça. E aí esse homem avança o quarto aspecto da oração, que traz, que expressa a gratidão. Que coisa extraordinária, irmãos. Esse homem que faz a oração, fazendo perguntas a Deus, mostrando a sua situação, o seu coração como estava, o seu medo, orando ao Senhor, falando da sua confiança, agora termina com o coração cheio de gratidão. Sabe qual a capacidade deste homem que nós precisamos aprender com a palavra de Deus aqui, que é viva e poderosa? É que este homem não manteve os seus olhos nos dramas. Porque quando você mantém os olhos nos dramas, você se esquece de dar graças a Deus por outras bênçãos, tantas outras bênçãos que Deus te deu. Talvez aquela que você tenha almejado circunstancialmente naquele momento não tenha chegado ainda, e talvez nem chegue, porque talvez não seja da vontade de Deus. Mas, durante a sua história, tantas outras bênçãos Deus te deu que você nem pleiteou. Você nem orou sequer por elas e Deus bondosamente abriu a janela dos céus e derramou sobre a sua vida. E, portanto, este homem fala: eu tenho motivo para cantar. É um crente de espírito nobre que consegue olhar para a sua história, para tudo quanto está acontecendo, e no presente consegue constatar que Deus tem feito muito bem. Deus me tem feito muito bem, por isso cantarei ao Senhor. Talvez aquilo que você tem almejado e que tem feito com que você sofra não tem acontecido, mas e as outras bênçãos, as muitas outras bênçãos que Deus tem nos dado em Cristo Jesus, o Senhor? Veja só, quando eu criança, criado com meus avós, a minha avó é baiana, e ela conta que eu era muito seletivo com comida, né? Às vezes ia na casa de um vizinho, dependendo do contexto, eu não comia, não bebia água. Ela disse que eu era bem chato, um menino chato. E ela olhava para mim assim, com sotaque baiano: esse menino velho nunca vai casar. Superei os prognósticos da minha avó, casei com 18 anos. Não contava com essa dádiva maravilhosa de ter uma esposa, minha avó nem acreditava. Tantas coisas Deus nos tem concedido. Quando os especialistas falavam da realidade econômica do nosso país, e nós que somos leigos, né? Pelo menos eu me considero nessa categoria de leigo nesse assunto, a gente não fazia ideia de como seria. A gente só sente os efeitos da questão econômica quando chega no supermercado, que a gente vai E a gente levava um valor no mês passado, no mês seguinte já não dá mais para levar aquilo que a gente comprava. Então, é assim que o leigo vê que a crise existe, né? Mas os especialistas, os economistas, têm uma forma, né, técnica, foram preparados, têm um olhar para fazer esse diagnóstico com precisão. Então, lá atrás, eles já faziam isso. E no ano que eles faziam isso, numa crise, Deus nos deu a oportunidade de comprar o nosso apartamento lá em Vitória. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas é como se Deus estivesse dizendo para mim, para minha esposa, para meus filhos, não existe crise para mim, não, estou acima delas, eu controlo cada crise. Eu sou senhor da crise também. E sabe o que aconteceu? Coração de júbilo, eu tenho motivos para cantar, eu não contei em comprar um apartamento, não planejei para comprar apartamento em tempo de crise, não. Mas Deus quis que nós comprássemos naquele momento. Mas e tantas outras bênçãos que eu nem me dei conta ainda, que Deus me deu? Estou contando dessas porque são visíveis. O Arne Cordeiro, um teólogo que é pastor em Miami, ele diz o seguinte, que reconhecimento e gratidão são coisas distintas. Ambas são essenciais, diz o Arne Cordeiro. Mas reconhecimento necessariamente não gera gratidão, diz ele. Porque gratidão é uma atitude, é uma postura que você assume diante daquilo que Deus fez e você então resolve intencionalmente agradecer a Deus. Gosto dessa forma como o Arne Cordeiro define e faz distinção desses dois conceitos. Aqui nós vemos um homem que, de modo intencional, fala, eu tenho motivos para cantar. Ele assume essa postura, essa atitude, e diz que a canção, que a música é um instrumento para enaltecer a Deus pelos seus muitos feitos. Mas eu termino, preciso terminar, dizendo o seguinte, meu irmão, talvez você veio aqui nessa noite, já viveu, situação semelhante, ou talvez esteja vivendo, não da mesma natureza. De, às vezes, entrar no seu quarto e orar e falar, Deus, está demorando tanto, já faz tanto tempo que eu oro por isso. Talvez é a esposa orando pela conversão do marido. Talvez são os pais orando pela conversão dos filhos que foram criados na igreja e, por circunstâncias que nós não sabemos, eles decidiram e estão namorando o mundo. Talvez é o esposo que ora pela esposa, uma mudança na casa, é uma conquista que vocês almejam fazer e não chegou ainda. Mas isso não é motivo para você ficar olhando só para essas questões. Talvez hoje seja a oportunidade para você orar preventivamente por algumas situações da sua própria vida, da sua família, da igreja, do nosso país, do seu trabalho, da sua empresa. Ore a Deus, o Deus que conduz a história. Talvez a sua fé tenha sido atacada, solapada, por conta das muitas batalhas que você tem enfrentado, mas é uma oportunidade para você dizer, no contexto da nossa geração, do nosso povo, eu creio em Deus, eu confio em Jesus, no Filho de Deus, minha vida é dele. Quando muitos estão tentando atacar o cristianismo, acabar com a credibilidade do Evangelho de Jesus, você é uma testemunha para dizer, eu creio, eu confio na graça. E uma coisa que você não pode deixar de fazer é ser grato a Deus. Uma pessoa que não é grata a Deus se torna uma pessoa endurecida e insensível. Fica com os olhos obscurecidos e tira a confiança em Deus e começa a confiar nela mesma. E aí você está fadado ao fracasso. Eu quero encorajar você, com base neste salmo, a buscar o Senhor nosso Deus e a aguardar no Senhor nosso Deus e a ser grato ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com o Senhor. Eu vou orar com você e por você, mas você faça a sua oração. Fale para Deus. Peça a Deus para trazer descanso para a sua alma, sossego. Para que a sua alma aquiete-se nos braços do Senhor como uma criança se aquiete nos braços da mãe depois de ser amamentada e estar satisfeita. Deus tem cuidado de você. E não é o que você sente que determina a presença de Deus, não. Deus é conosco. Ele é o Emmanuel. Bendito Deus, Pai de amor, Deus de toda graça, Deus que está aqui entre nós. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que é dados diante de ti em oração, em adoração, gratos pelo alimento espiritual que tu nos deste nessa noite, mas também, Deus, com as suas peculiaridades, suas particularidades, necessidades. Ó Deus, mostra um sinal do teu favor para o teu povo. Ó Deus, fende os céus e desce até nós. E manifesta o teu poder, Senhor. E realiza um milagre extraordinário, aquilo que nós não podemos fazer e tantas coisas que nós nem cogitamos em realizar. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Pai, enxugue as nossas lágrimas. Ó Pai, aquiete o nosso coração. A sensação de alguns dos teus filhos e filhas é que as coisas estão demorando demais. Faça com que os teus filhos entendam que o Senhor tem propósito em todas as circunstâncias. O Senhor está trabalhando em favor deles e delas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. Oh, Pai, José não entendia todas aquelas situações que ele estava vivendo, mas o Senhor estava fazendo bem a ele e ao seu povo. E mais tarde ele compreendeu que foi o Senhor quem o havia mandado adiante do povo, que o Senhor transformou o mal em bem. E com isso ficou assegurado que a promessa da vinda do Messias, do nosso Salvador, estava garantida por todo sempre. E o Senhor fez com que na plenitude dos tempos o teu filho viesse, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para fazer de nós filhos teus, ó Pai. Portanto, que essas verdades da ação do Senhor na história possam nos trazer descanso, segurança, e fazer com que haja, ó Deus, um testemunho pujante, forte na nossa geração, de que nós confiamos na tua graça. Não importa qual seja, ou como serão as situações, nosso coração é teu, Senhor, nossa vida é tua, nossa história, nossos dias são teus. E, Pai, permita que o teu povo, em todo tempo, em toda e qualquer situação, reconheça e assuma uma atitude de gratidão, de louvor, uma postura que enalteça o teu nome por meio da oração, das canções que cantamos ao teu santo e glorioso nome, pelas muitas bênçãos que tens nos concedido. Surpreenda-nos nessa semana, Senhor. Visita-nos com teu poder. E persiga-nos com a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode